3171, chame Recife 1251, 1-3325, bom voo. 1251, 1-3325, boa, tá. 3171. Botão 3601, tá pronto para o Pax com 62 a bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Galeão. Copiado 3601, autorizado em Alfa, ponto supera piscina 0, ajuste 1011. Chame pronto para o decolagem, ponto supera piscina 0, 3601. Agora pronto, botão 3601, 1011, ajustado. 3890, decolou os 38, chame agora o controle 11935, bom voo, senhor. 1935, bom dia. Whisky Juliette Hotel, prossiga. Muito bom dia, Torre Whisky Juliette Hotel, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 04. Excelente Hotel, tem autorizado o início do reboque, mandei a posição no pátio 3, chame pronto para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Hotel, observando o gol, ok? Observando o gol, chamada para ingressar no pátio 1 no Whisky Juliette Hotel, graças. Táxi 1271 com 5-4 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando Natal. Natal 3:40, confirme 054. Afirmo. Ok, 1271 autorizado em Alfa, ponto espera pistola 0, ajuste 1011. Chame pronto para o colégio, ponto espera pistola 0, gol 1271. Tá livre, até o ponto espera, vai reportar pronto, 1271. 301 pronto? Mais dois minutinhos, 3601. Ok. Autorizado a linha de decolar pistão 0, vento 090 graus, 059. Autorizado a linha de decolar da 10, tá 3601. Whisky Juliette Hotel, autorizado o ingresso no pátio principal, portão 04, mantendo escudo constante, reporte ao término, Whisky Juliette Hotel. Mantendo a escuta, reportando ao término, Whisky Juliette Hotel, grato. Chame Recife 1251, alterno 3325, tenha um bom dia. 251, 3325, 903, boa. no 271 ali, mantém pistando zero. Ali mantém pistando zero, 271. É 3890, chame Recife, 1685, bom dia. 265, bom dia. Excelente dia. Certamente, senhor. Controle Salvador, bom dia, tá 3601, decolado na sua escuta, cruzando 1910, Dayel. 3601, bom dia, contato radar, subou 360, saída da El. Sente 3601, primeira 360, possibilidade valida. Autorizado. Obrigado. O 271, livre decolagem, pista no 0, vento 080 graus, 05 nós. Livre decolagem, gol 1271. Uno 271 decolou aos 4.6, chame agora o controle em 1 no 9 decimal 35, bom voo. 119.35, obrigado, uma boa. Boa. Controle Salvador, Uno 271 da Gol, bom dia. Bom dia, Uno 271, contato radar, subou 390, saída Pouca. Contato, radar, saída Puca, 1271 da Gol. Até informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 04. Grato, bom dia. Copiado, até, obrigado, bom dia. Controle Salvador, o TAM 3601, passando o 160, pode chamar o centro? 3601, chame centro, 251-3325. 251-3325, TAM 3601, obrigado, bom dia. Salvador, eu não copiei, poderia repetir? O Instituto de Sierra. Sierra, prossiga. Bom dia, Solo. O Instituto de Sierra solicita autorização de reboque da aeronave para parte 3 para a parte 1 da posição 05. Instituto de Sierra, parte 3, portão 5 aprovado, mantendo escudo constante, aporte ao término. O Instituto de Sierra, aporte ao término do reboque. Um, chame Recife, 12685, bom dia. 12685, 1271, bom dia. 2, que Juliette Serra, liberando a frequência do pátio 1, posição 5, obrigado, bom dia. Bom dia. pilotos bem-vindos.